fuego. Se for sonho lindo, não quero acordar. Prefiro acreditar que você tá aqui, me enchendo de beijos só pra me acordar, me fazendo sorrir. Se for sonho bom, você é o anjo meu, a fonte, o milagre pra quem é ateu. Até o fim do universo é menor. Amor, tem dó, tem dó. Esse sonho é confiar no teu amor, que não tem mais nada além de um sorriso puro que você deixou no deserto gelo dessa solidão. Toda madrugada me traz a dor. Eu vou onde as suas asas possam te levar. Acreditar que você tá aqui, me enchendo de beijo só pra me acordar, me fazendo sorrir. Se for um sonho bom, você é um anjo meu, a fonte, um milagre pra quem é ateu. Até o fim do universo é menor. Amor, tem dó, tem dó.